Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! A maior referência em pressão do Pará vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na área! E aí, DJ Dinho Pressão? Tô na área também, vamos lá! Hoje tem aula. Claro que tem, bora servir! Atenção, alunos! Atenção, alunos! Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula do show. Bora de Nigoto, é hora do show. Bora de Nigoto, é hora do show. É hora do show, Boninho. É hora do show. Bora de Nigoto, é hora do show. A referência chegou. É hora do show. Bora de Nigoto. Hit do chefe pela primeira vez. É hora do show. E aí, galo promoter. É hora, é hora, é hora. Vai começar o show, garoto. É hora, é hora, é hora. Passe 10. Diga aí, já é o brabo, pô. Começou! 3, 2, 1, dali! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ei! Hey. Oh! Ei! Hey. Oh. Chegou a hora do show! Hey. Oh. E a referência hey. Tá aqui! Oh. Oh. Oh. Vai segurando! Vai segurando! Vai segurando! Segura na batida, Boninho! Que o aplicativo Rock Doido tá. Toma! Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, eu vou passar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Chama. DJ Chico, você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, eu vou passar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só que tem amigo corno, bota a mãozinha pra cima. Quem tem amigo viado, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu, dá um grito. Quem é do clube do Remo, faz barulho. Só que não tem hora pra chegar em casa. Só que ainda vai pro Caribe mais tarde, joga a mãozinha pra cima. E a referência tá na área. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. E conta assim comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo, né? Quem gosta dessa é o Dieguinho. Vou gritar. Alô, showman! Não mando ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Agora! Na íntegra. Olha o sucesso rolando aí, ó! Amar é admirar com o coração, essa é a visão. E nossa amiga Milena Kévia. Que ama, duvida. A Cristian Lohana. A paixão. As musas do rock doido estão aqui, ó! Encontramos na cama. Nenhuma grama, nem medo de errar. Tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronto. Ao vivo, pai. Se me liga, já quero te encontrar. E aí? Tudo és meu. Segura a grau do pescado. Nem eu só. Caqueado, caqueado, caqueado. É muito caqueado, ó. Caqueado, caqueado, de mim gordo, tô na área. Aqui tá desviado. Ninguém segura neguinho assim agora, ó. Aqui tá desviado. Moleque doido, mostra como é que faz. Moleque doido, mostra como é que. Bora, guitarra do Face. Como é que é? Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que. E o meu parceiro Ripa Saúde. Sal, sal. O homem da discórdia já chegou e falou. Sal. Eu tô de volta no setor, meu irmão. Bora no xingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando. Vai dançando, vai dançando. Pra lá, no camarote eu tô bebendo à vontade. Pra no camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. As mina tira com os mano, bota pé. Vai botando nela, bota, bota, vai botando nela, bora, bora. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. Já 25 do... Bagulho tá doido, menino! Já 25 do setor, não. DJ Rick de Beas pegou a moto e... Meteu a puta na garupa e toma a caquinha. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, amor. Presencial. Uma chance. Falou Leonardo Oliveira. Prova. Aula. Que eu vou te fazer. Meu amigo Coxinha. Tem que seja. O João Felipe. Por e o Leonardo Oliveira manda um abraço pro Patrick Lobo. E pro Vitor Pota. Realiza. Os caras que comandaram o Salina esse ano. Ei, Dieguinho Showman. Por esse lado. Os caras já moravam lá também, não? Eu pago pressão que... E aí, Dudu Benê? Mas se você... E aí, Felipe do iPhone? É só um prazer. Fone Gomes. Não quero nem saber. Do Verdeiro, iPhone Coxinha. O que vai... iPhone Salgado. Acontecer. É vice-versa. Leonardo Oliveira, um abraço também. E aí, Alô Vitor? Cara de braba que mina maluca já bateu na minha. Patrick Lobo do Vini. Tá bom. Cara que deixou mesmo. Bugada, e às vezes. E aí, Vitor Rock doido. Vou embora de casa e me mando lá. Agora! Daquele jeito! Voltei pra tu. Voltei pra tu. Papá, não se atreva junto. Agora vem pra tu. Voltei pra tu. Voltei pra tu. Você me perdeu. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Passarinho da família pressão. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal, sal, sal. Saudade, sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. E é sempre nome da R.A. Boutique e do meu empresário Anderson Rodrigo. Você é vagabundo e vagabundo não. E aí, Anderson? Você é vagabundo e vagabundo. Esquece, estourado, mas pai. Mas cara te dou deste meu sentimento. Eu quero ouvir só as mulheres sinceras do outeiro. Aquelas que nunca traíram, já. É o show referência. Com o poder de mil pessoas. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira. Juninho MDC. Tô solteira. O Rafaelzinho Bigão, bora, Renan, bora. Senta na você. É do put da chapa de Garacim. Senta na papirão. Vem com doce, vem com dinho. O Helder, gerente da sete. Vem com dinho. E toda a galera do sítio hoje. E aí, Baraque Multimarca! Ele, tá ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Dá uma sentada, sentadinha. Vai sentando. E o Leonardo Oliveira foi no caquiado, caquiado, ó. Desfila, vai sentando no gol de zila. Vai sentando no gol de zila. Vai sentando no gol de zanga. Conga, conga, conga, conga, conga. Faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado. Toma, toma, toma. Pega essa cachorra, pega essa. Toma, toma, toma, toma, toma. Caquiado, de engordo já chegaram. E ninguém fica parado. De engordo já chegaram. E ninguém fica. E aí? É muito caquiado, um gordo e odinho. É muito caquiado. Bora, pitbull. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Pega essa cachorra, bora, pitbull. DJ Udi é o brabo, porra. Pega, pega. Pega essa cachorra, pega, pega. Pega essa cachorra, joga o anzol. Puxa o carretel. Joga o anzol. Puxa o carretel. O meu amigo é mano. Mas como é que faz? O meu amigo Gabrielzinho também. Já, joga. O Las Vegas tá na área. Sal, eu já comi o grau. E o Alan Vitor falou e eu. Eu já comi o. Só na mãe. Os caras doidos, é muito caqueado. O cara aqui deixou mesmo. Os caras doidos, é muito caqueado. Ai, meu Deus, que o pai me morre. Ai, meu Deus, que o pai me morre. Mas é vagabundo e vagabundo. Ai, meu Deus, que o pai me morre. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. Bora, cara aqui deixou mesmo. Você vai me dar. E aí, como é que é? Você vai me dar. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Olha, eu sei que tu tem. Você vai me dar. Olha, eu sei que tu tem. Você vai me dar. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. E agora? Ela fala que me ama, mas não me engana. Estourado, pai. Ela tá dando não se apaixona. Mas se for lá, se é o bicho, pode fuder comigo. Pode fuder contigo. Fazão com perigo. E ela tá de bandido. Na bicha é envolvido. Que mata se a dúvida. Quer entrar no carro, bicho. Agora vamos dar um tiro. Leve ela no salto pela viu e o tutio. Pega a visão como complexo. Tá lindo. Como. Tá na parte de Deus que permanece. O complexo tá lindo, tá na parte de Deus. Chegou meu gerente italiano e o meu gerente Marcelo. E aí, meu gerente Marcelo? O homem do Punch Show. Entra na minha santa fé. Ele fica puto, né? Vou fazer o que ele é. Vivo minha vida na fé. Me foguete nunca rola. Vai de mais de marola que acabar com a minha festa. 17 anos, quando eu vou na festa. Me esquece por um pão, quietinho no seu pão. Super. Eu tô de longe. Amigo Jadson, o Hélio da barbearia, os moleque. Mas tá rindo a peça. Sou de 18, qualquer. Ano que vem. Mas tá rindo a peça. Tu gosta de mobile. Sou de 18, tu gosta de mobile. Tu gosta de mobile. Vai de marola, quer chavar pra minha filha. Ui, acabou a água, toma banho de leite. Ui, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Olha o barulho da cama. Hang, hang. Essa aqui o Patrick Lobo gosta. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, pop fica emocionado, mano. O bagulho fica doido, né, moleque? Na boca vem quem vai entalar no veneno. O cabelo é boi da cabeça, nunca mesmo. Tá bonitão, vê na cara, na vacina. Hoje eu tenho que ir pra hoje eu quero que tá na linha. DJ Índia Bravo, porra. Bota mais uma na conta, vai. Vai virar mais uma. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa toma conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa toma conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, nosso som é macio, você vai gostar. Eu sei que tá rolando e não pode parar. Festa na roça. Olha quem tá na área. Sim. O meu amigo cambista Magrão. E o meu parceiro Alberto Martins. Hoje ele tá na fronteira que eu tenho. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. E olha, sexta-feira tá confirmado. DJ Vitor Pop, DJ do Rock Doido. Sexta-feira no Point. Esse bagulho vai ser doido, Rita. No passinho, vamos juntos te amegar. O piseiro vai bombar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Chama o teu fogo malvadão. Se tem Vitor Pop, tem Dieguinho Showman. É a dupla do Rock Doido, meu irmão. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu. O empresário deles é o Frago. Que eu vou sarar no... Patrick Lobo, mano. Vem comigo, ele quer sair comigo. O aplicativo mais estourado da atualidade. Quer sair comigo. É o Rock Doido. E esse CD ao vivo de hoje, você já encontra bandido. Daqui a pouco no Rock Doido. Bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido. Toma no pancadão. Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha. Mais fogo! Tinho, faz a dança da safadão. Pressão, faz a dança da safadão. Pressão, faz a dança da safadão. Xinga! É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho. É o gato que ela perdeu, pai. E aí, Jiquitá do Face, bora, Cristina. E aí, ó. Esse é o Jiquitá do Face, tá na área. Ele é Cristina. E o nosso amigo Duda Céu, homem que manda e desmanda, Monteiro, tá na área. Vai dançando no passinho, vai dançando no passinho, lá vai fogo. Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no. Que doida! Fogo no parque, pegando todo, pegando de todo. Bora, Boninho! O pão gordo tá na área e o rock tá mil graus. O pão gordo tá na área e o rock tá mil graus. De bagulho! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal e dá-lhe sal, sal. E o meu parceiro Elo Henrique falou: sal e dá-lhe sal, faz, faz, faz o gaqueado, gaqueado, gaqueado. Olha meu parceiro Dinho, o cara que é proprietário do sítio do chefe. Alô Dinho, obrigado pela recepção, meu amigo Diego Barbosa, o Barão Sem Limites do Oteiro. Querida, cheguei. E aí, bateu? Cheguei. Série de dar 7 tá aqui, ó. Vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando esse quadril. Joga esse anzol, joga, joga esse anzol. Pedindo pra me conquistar. aquele peido. E meu amigo Emano, ele dá maior valor. Bora, João Felipe. E aí, Luan? Ele é a primeira dama, o prefeito tem. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão, foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim, eu preciso de você, porque ninguém vai conseguir. Olha o lance de coxinha gosta. Separar você de mim, porque eu não vou. Aí é foda. Quem será? Me diga quem será. Esse cara. Sofre pra caralho esse vídeo. De você deitar. Quem será? Me diga quem será. Japa Gravações. O nosso amigo MC e o cabelinho de CPU tá na área. Não, não me ligue mais. Sucesso. Me deixa que a dor vai passar. E acabando aqui, e meu amor, daqui a pouco tem Gordo Engenho do Caribe. E aí? Foi bom. Doido, Léo. Mas fico aqui pensando em nós dois. Tinha opressão. Se liga no som. Gordo e Dinho Pressão. Esse é meu parceiro Luan. Trocou VIP na área, Boninho. Passarinho. Não. Banda Os Brothers. Não me ligue. Ele dá mau valor. Me deixa aqui a dor. Vai de impressão, solta aquela do pega-pega. Vai de impressão, solta aquela do pega-pega. Tem que tocar de novo, tem que tocar. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora... E as musas do rock doido dão valor. Fica se ligado, meu. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se... É o Ripa Saúde, vem, se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou apagar, vou esperar... Pode comer, gente. Responder. Prepara que já vem Caribe Show. Senta, não vou... Acabando aqui, todo mundo pro Caribe Show. Não, é só riscar. Verdeiro. Finge que já me esqueceu. Só me diga, meu celular. Não finge que você perdeu. Você perdeu. Eu sou mais criança pra brincar de pega-pega. Fica esconde, diz aonde você tá. Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe. Eu atendo, é só nenhum. Foi o que você falou pra mim. Véspera do Ciro de Belém. Vai ter Gordo e Gini pela primeira vez lá no Célios em Coraci. Minha base daqui não sai, sai daqui. Escuta o que eu vou te... Galo pro Monte, pai. Sonho eu perdi a você. Os detalhes não sei. Foi como um pesadelo, me acordei. Carreta Loura Saúde. É muito som, moleque. Sando altas gargas de rocha. Lembro nós dois do telefone. E aí, aí, Ceará. Madrugada. Bora. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Carequinha showman. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Lembra, lembra? Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Gordo e Dinho Pressão. Choro. Referência. No tell me goodbye. Sofisticada Instalada Prime. Sabe, um abraço a vocês aqui, ó. Amor, do jeito que eu sei. Sofisticada Instalada Prime. Sabe fazer amor do jeito que eu sei. Tá na hora, cara, que ele achou mesmo. É uma de cada. Já. Meu amor, sei que não consegue esquecer de mim. E aí, Dudu Bini, tá na hora, senhor. Também sofro longe de você. Amigo Helder, também dá sete esforços, tá na hora, mora Helder. Sonha de amor até para se mover. Aqui. Quem gosta é o cara aqui de showman. Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto só me faz lembrar você. É o gerente? Tudo a boca, gerente Helder, dá sete esforços. Que é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer. Olha o passarinho da família Pressão. Pra não chorar, que ela vai trazer você. E aí, Luan da Crocovive? Os lábios vermelhos. O prefeito da Nahara. Não vem esquecer. E aí, Jaque Almeida? E aí? Eu vi você, assim é bom. Alberto Martins. Se precisando mais. Bicha Magrão também, Donara, bora Magrão. Eu sei você. E já inaugurou pra galera o Império do Açaí. Açaí 24 horas do meu parceiro, o gato que ela perdeu. Ah, e agora? Parceria renovada, veja. Falou em Açaí 24 horas. Eu tô fechado contigo, moleque. O novo empreendimento de Anani Dewa. E aí, maninho? Milena Kevin também tá na área. Bora, Milena! Adoro só de você, meu mundo sempre girou. Agora! E me fazia tão bem. Sentia o seu coração. Gordo e Dinho Pressão. Dando tanta emoção em mim. Ainda não entendi o que fez você partir. Equipe Chopitel da Cabanagem. Mas por amar você. Quem sabe canta. Não irei suportar pela vida passar sem ver você. Se eu amanhecer, olhar pra lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Imagine o pressão, só tô pedindo a mão. Vai, Geninho Pressão, só tu pit da marcante que ele tá aqui, ó. O meu amigo Leonardo Oliveira. Ele disse, eu quero falar, eu tô no chefe. E aí, Leonardo Oliveira? O clima tá mil graus, né, moleque? Todo mundo já sabe que é aula lá no Food Show, Gordidinho. É, mas colocaram mais aula ainda. Vitor Pop, Dieguinho, mano. Todo mundo já esperava vocês. É um abraço ter vocês lá. Alô, Patrick Lobo, Carequinha. Tamo junto sempre, solta o som, Dinho, é nóis, sempre, vai, vai, vai, vai. Ah, bicho é doido, mano. Esse é doido. Bora! Perdi, chorei, sofri. É muita resenha, né, Leonardo? Fiz essa canção. E aí? Não sei se o tempo vai curar a dor que eu sinto. Quem sabe canta, vai! Estou amigo Netão do Açaí do Netão. O Açaí que comanda e Oteiro. É o Açaí do Netão, segura aí. Tua voz, eu sei. E aí? Ainda escuto. Patrocínio deles, o maior site de aposta que paga na hora, é o chute certo, alô André, alô Nilson, segura Johnny, contrato renovado, chute certo e referência, bora pra cima Nilson, é chute certo na parada. Irmã. E aí? Se liga na letra. Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. E meu amigo Anderson Rodrigo. Receber meu corpo. O cara que comanda R.A. Boutique. E a marca Duke Golden. Alô Anderson Rodrigo. Eu não vou perder. Fechado com a referência. Tentando, vou esquecer. O teu jeito de me tocar é para sempre. Que música. Descobri que ser feliz é ter um amor. Tomar banho de chuva só nós dois. Doida. Isso aqui é muito firme, ó. Banda 007. Toma-te. Agora, bora ver. Bora, meu blacho, Jeguinho. Bora, bagalo. Não está sendo fácil. E o Japa Gravações CD. Mais um que vai explodir, pai. Fotos. E aí, morra. Celular. Bora, Evandro. Não é fácil apagar as lembranças. Tá morto, mano. Só pensa em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Vem me ver. Tô sofrendo, querendo seus beijos. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe a dentada. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Essa dentada, dentada, dentada, dentada, essa dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. O Alan Vito puxando o bonde do rock doido. Bora, Lovinho. Bora, Dudu. Bora, carequinha, showman. Caqueado e fumo baseado. Me faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. ai, ai, ai. Faz o caquiado, caquiado, caquiado. Faz o caquiado, caquiado, caquiado. Vai, vai, vai. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E daqui a pouco tem Caribe Show. Só quem vai pro Caribe Show. Bora, Boninho! Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Família Pressão! Joga a mão, joga a mão. Shake, shake, shake, shake. Bora, passarinho. Shake, shake, shake, shake, shake. Primeira dama. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Como é? Tamo na rotina outra vez. É o melô da Lovito. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então... Você pode dizer. Tem história já. E deu o pé, então venha me procurar. Santorini. Sempre dizia pra aquela filha da p. O dia que negar em casa eu vou. E o bombonzeiro do Caribe já tá na área. Dizia pra aquela filha da p. O dia que negar em casa. Bora pra cima, pica pau agora. É assim, vai dar. Um dos melhores pintores do estado do Pará. O cara que pintou o setor do gordo. O meu amigo Pica-Pau, estamos no setor dele, o noteiro hoje. E é um prazer estar aqui, Pica-Pau. Bora pra cima, moleque. Esse é referência em pintura e efeito do Pará. Ele vai passar o ano todo no estático esse vídeo. Referência, pai. Pica-Pau e a primeira dama tá na área. Pega um pouco de deixa-o-sou nessa altura aí, ó. Até doido, ficou só o filé agora. Bora que o bagulho doidou agora, aumentaram o som. Praia, rolando uma gelada, a marquinha é sensação, sua marquinha é sensação. Olé no meu Itai, delícia chega mais, aqui tô de patrão. Vai começar o agito, vai começar o agito, agito, agito, agito, agito. Chopitel, chopitel, chopitel, chopitel, chopit, chopit, chopit, chopit, chopitel, tel, tel, tel. E hoje a barra vai até de manhã, no melhor point de Iguaraci. No bar Barca Boa vou ficar muito louco, com os meus amigos curtindo numa boa. No comando DJ Dieguinho, junto com o Rafa considerado. Hoje tentação é com o Rafaelzinho, cerveja e uísque tem na nossa festa. Sal e dali sal, sal e dali sal, sal e dali sal, sal e dali sal. Eita, que o bagulho doido é toda hora! Bora rir pra saúde agora, é agora! Sem TMT, esse é o DJ Paulinho! Bora sai da frente, bora sai da frente, bora sai da frente, bora sai da frente. Na segunda da discórdia, é tudo diferente. Na segunda da discórdia, é tudo diferente. E se balançando, acendi o pavio. Com a segunda da discórdia, a bazuca explodiu. Quero correria, muita calma. É só uma união aí, ó! Eu rock doido com a segunda. Acabou e a segunda da discórdia! A segunda da discórdia. Salve da Lissal, salve da Lissal, salve da Lissal. Tá na hora. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Linha ao vivo. Essa galera é uma tremenda. Panelinha. E lá, e lá. Lá os puxa saco. Tem moral, tem emprego. Raul Digital. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro na sal. O bandido. das maravilhas. Dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Caribe Show! Bagulho vai ser doido do Caribe. De volta. Novinha. Nervo duro. E as primeiras 10 pessoas que vierem aqui, no buraco, que for pro Caribe, só putaria. Cada uma vai ganhar um ingresso pra curtir no Caribe.